escrito: a minha casa é casa de oração. Guarde teu pé ao pisar este chão. É terra santa, casa de Deus. Com reverência, dobre os joelhos em adoração. E muitas bênçãos dos céus cairão. Este lugar é um pedaço do céu. Clame com fé e confiança, o coração repleto de esperança. O nosso Deus é um Pai de amor, Ele responde o nosso clamor. Clame com fé e confiança, o coração repleto de esperança. O nosso Deus é um Pai de amor, Ele responde o nosso clamor. Esta igreja, quando ora o fogo do céu cai, o seu clamor sobe ao trono do Pai e chove bênçãos em profusão. As maravilhas então começam a acontecer, o Espírito Santo operar com poder e sobre nós derramar a unção. Clame com fé e confiança, o coração repleto de esperança. O nosso Deus é um Pai de amor, Ele responde o nosso clamor. Clame com fé e confiança, o coração repleto de esperança. O nosso Deus é um Pai de amor, Ele responde o nosso clamor. Nosso clamor. Queridos irmãos, amadas irmãs e milhões de ouvintes, recebam a doce paz de nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo, do seu irmão, missionário Davi Miranda. La paz de Cristo, amable audiência de todos os países da Terra. Graças damos por esta rica oportunidade de podermos unir a nossa fé na presença de Deus nosso Pai. Preparemos-nos nesta hora para junto clamarmos a Deus nosso eterno Pai. Vem nos ajudar, Senhor, porque somos necessitados de Ti. Contempla agora, Senhor, nossos milhões e milhões de ouvintes, ó Deus, que estão esperando as Tuas misericórdias, as Tuas compaixões e piedades, ó Deus. Sim, Tuas compaixões, misericórdia e piedades divinas, para o Senhor curar agora toda a enfermidades que há nos corpos de nossos ouvintes. Senhor, resolver, ó Deus, todos os problemas também que há, ó Deus, nos corpos de nossos ouvintes. Tenha misericórdia, Senhor, e queremos Te agradecer também, ó Deus, pela vida que prossegue, pelo perdão de nossos pecados, pela salvação das nossas almas. Ó meu Deus e meu Pai, queremos Te agradecer, ó Deus, é pelo perdão de nossos ouvintes que pediram perdão agora e o Senhor os perdoou. Perdoa aqueles também que estão pedindo perdão, Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua palavra. Perdoa, Senhor, santifica os seus corpos, as suas almas, o seu espírito, santifica as suas vozes agora, para as suas orações, meu Deus, chegar ao Teu trono. Ó grande Deus e Pai, estamos felizes, estamos alegres, Senhor, porque o Senhor tem nos feito tão felizes, meu Pai, desde o dia que aceitamos a Jesus Cristo como único Salvador de nossas almas. Tem passado dias, meses, anos e anos, e a felicidade do Senhor continua radiante em nossos corações, em nossas vidas, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, põe as palavras de orações na minha mente, no meu coração, nos meus lábios, Senhor, na minha boca, na minha voz, para que eu possa pedir conforme a necessidade desses ouvintes, meu Pai, que ainda não têm paz, que ainda não são felizes, que ainda não sente, ó Deus, segurança em Ti, ó Deus. Muitos não sentem nem ainda a salvação das suas almas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos Te agradecer, ó Deus, por este privilégio tão grande, meu Pai, de podermos expressar o gozo do Espírito Santo que se manifesta em nossas fracas pessoas. Porque o Senhor tem prometido, meu Pai, derramar do Teu Espírito Santo sobre todos os irmãos, sobre todos os Seus servos, sobre todas as Suas servas. Ó, meu Deus, que coisa tremenda tem sido as concentrações aqui no templo da Tua glória, Senhor, desde a hora que inicia, desde a hora que inicia a concentração aqui no templo da Tua glória e nas igrejas pentecostal, Deus e amor, em todos os continentes do mundo. O Senhor derrama porção dobrada do Teu Espírito Santo desde o início até o final dos cultos, é das concentrações. Oh, meu Deus e meu Pai, muitos irmãos já acostumaram com este poder sobrenatural, que nem percebem, Senhor, que o Senhor está derramando durante o culto todo a Tua unção, o Teu poder. E a Tua unção e o Teu poder é que faz a concentração se tornar linda, maravilhosa. É que faz o culto tornar-se uma bênção e a igreja fica linda diante do Teu poder derramado, da Tua unção divina, meu Pai. Ó Senhor dos exércitos, continua a derramar, ó Deus, todos os dias, a porção dobrada do Teu Espírito Santo em todas as igrejas pentecostal, Deus é amor, em volta de toda a terra, usando poderosamente Teus servos, Tuas servas, ó Deus, na predicação, na prédica de Tua palavra. Ó Deus, utiliza-nos nas ensinanças, ó grande Deus e Padre divino. Bendiz, ó Deus, todas as cruzadas em todas as igrejas, Deus é amor, todos os dias, ó, levando as multidões para serem sanas, liberados, com as suas vidas cambiadas de maneira gloriosa, poderosa e surpreendentemente, ó Deus, Senhor, principalmente nos cultos da santa doutrina, meu Pai. Ó Deus poderoso, utiliza-me, Senhor, diretamente aqui da sede mundial, nos cultos de ensinamento, de ensinança da Tua palavra, Senhor, que é transmitido para o interior de todas as sedes regionais, sedes estaduais e sedes nacionais de todos os países da terra. Ó Deus poderoso, utiliza-me, Senhor, dando-me a palavra com poder, com ousadia do Espírito Santo, para predicar a doutrina do Senhor, gotejar a doutrina do Senhor como luvias. É a tua palavra que ordena, nosso Deus poderoso, gotejarmos a doutrina do Senhor como luvias, oricando a labaia, como chuva seródia, para que todos os pueblos, nações, tribos e língua seja edificado, Deus, na tua santa palavra, edificados e arraigados, ó Deus, na sã doutrina, meu Pai, para não se desviarem, para não se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda, nem retrocederem, mas antes avançarem com toda a fé e confiança e segurança em Deus, para a salvação, para a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso eterno Senhor. Ó grande Deus e Pai, queremos nesta hora pedir também a favor de todos os irmãos que estão, ó Deus, viajando, fazendo viagens missionárias em cada cidade, de cada país, ó Deus, onde esta igreja pentecostal, Deus e amor, envia obreiros à tua seara, Senhor. A seara está madura e poucos são os ceifeiros. Ó Senhor Deus, confirma agora, por amor do teu nome e da tua palavra, não rejeite, Senhor, a nossa humilde oração, mas realiza a tua obra, conforme o Senhor sabe realizar, ó Deus, em nossas vidas, em nossos corações. Por amor do teu nome e da tua palavra, desperta-nos, Senhor, porque a última hora é chegada e nós precisamos de ti para fazer a obra do Senhor todos os dias. O teu povo está orando e jejuando, Senhor, para o Senhor me usar, ó Deus, através do dom da revelação do Espírito Santo, para o Senhor me usar, ó Deus, através dos dons de curar, dons da cura divina, para o Senhor me usar com os dons de maravilha, com os sinais e prodígios operados, ó Deus, pelo teu Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, confirma agora o socorro, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão e piedade daqueles que estão sofrendo sem esperança, mas o Senhor é a minha, a nossa esperança viva, para nos dar bênçãos, livramentos e vitória. Oricandalabai, quantas bênçãos, quantos livramentos, quantas vitórias o Senhor tem dado a mim, a minha querida família, aos meus familiares e a todos quantos congrego na Santa Igreja Pentecostal, Deus e amor, para juntos aguardarmos a vinda de nosso Jesus. Meu Deus e meu Pai, manifesta os dons do Espírito Santo agora, em cada vida, em cada coração, se operando agora, em cada vida, em cada coração, pelos dons celestiais, meu Pai, porque eu nada tenho em mim mesmo para dar aos ouvintes agora, mas o Senhor, com esses dons excelentes, tu pode usar a minha voz para ser, ó Deus, como labaredas de fogo, para curar os enfermos agora, para resolver os problemas de todos problemáticos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão, tenha piedade, Senhor, dos povos, nações, tribos e línguas, Senhor, que estão aguardando agora a resposta, Senhor, desta humilde oração. Espírito de Deus, que a palavra de Deus nos diz que o Senhor Espírito Santo de Deus conhece a nossa fraqueza, conhece a nossa debilidade, e sabes que não sabemos como orar, como devemos pedir. Intercede agora por mim, Espírito de Deus, Espírito Santo da promessa, pede, intercede agora perante o Pai, pelos milhões e milhões de irmãos, pelas milhões e milhões de irmãs que oram agora comigo, pedindo a solução dos seus problemas. Peça mesmo, irmã, que Deus está resolvendo os teus problemas. Peça, irmão, agora, que Deus está curando a tua enfermidade. Ah, Senhor, o Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor não está com as mãos encolhidas para não poder abençoar, nem com os seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. E temos certeza que neste momento de oração, o Senhor inclina agora os seus santos ouvidos para ouvir e responder as nossas humildes súplicas e orações. Meu Deus e meu Pai, tenho certeza que as tuas mãos não estão encolhidas, não. Estão estendidas, Pai, para socorrer a todos quanto estão pedindo misericórdia, compaixão e piedade. Faz uma obra tremenda agora, operando na vida, meu Pai, dos milhões e milhões de ouvintes. Tu sabes, meu Pai, que eu nada tenho para dar a esses milhões e milhões de irmãos, irmãs e ouvintes que esperam de ti uma resposta favorável ao Senhor, ao seu lar, favorável à sua família, favorável a si mesmo. Oh, meu Deus e meu Pai, eu tenho certeza que o Senhor tem a resposta para dar para este irmão, para esta irmã. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, o Senhor já começa a nos revelar agora as pessoas, meu Pai. Esta pessoa está sofrendo doença de Chagas, com o coração grande. Opera este coração inchado, meu Pai. Oh, curai também agora, que o Senhor está me mostrando, meu Pai, esta pessoa com pedra nos rins, que ele possa expelir estas pedras nos rins. Outra pessoa está me mostrando também agora, com infecção nos rins, Senhor. Opera essa infecção maligna, oh, meu Deus e meu Pai, para que as dores cessem. Orienda, labastei. Arianda la baia, oh Senhor, o Senhor está me revelando agora esta pessoa, Pai, que sofre da coluna, não pode fazer força, não pode fazer gestos, é rápido, não pode, Senhor, nem subir uma escaleira, uma escada, porque as dores do bico de loiro, bico de papagaio na sua coluna, é muito grande, Senhor. Opera ora esta pessoa, meu Pai, que está com esta úlcera varicose na perna. Olha que chaga terrível, meu Pai. Satanás feriu a perna desta pessoa com esta chaga, meu Pai, ou seja, com esta úlcera varicose, que já cheira mal. Opera agora, opera agora, meu Deus e meu Pai, Esta pessoa, o Senhor está me revelando, meu Pai, é com câncer no sangue. Cura agora. Esta pessoa com câncer no sangue, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, grande a necessidade de nossos ouvintes receber o socorro de Deus. E a tua palavra nos diz, eu sou o Senhor que te sara. Sara mesmo, meu Pai, através dos dons mais excelentes do teu Espírito Santo agora. Senhor dos exércitos, confirma agora a cura divina, o milagre, a solução dos problemas, a bênção para o lar, a bênção para a família. Meu Deus e meu Pai, esta pessoa surda, ó Deus que escuta apenas bem baixinho, não escuta nada, aleluia, se não gritarmos em voz alta, ó Deus poderoso, abre esses ouvidos surdos agora, Senhor, abre ouvidos em nome de Jesus, Jesus te dá saúde, Orianda Labaia, meu Deus e meu Pai, esta pessoa que está retardada, meu Pai, ficou retardada depois da operação, que abriram a sua cabeça. É, meu Deus do céu, sara a pessoa, sara a mente desta pessoa, meu Pai, depois que operaram a sua cabeça. Esta pessoa ficou assim, meu Pai, como retardada, esquece de tudo. Oh, meu Deus, não lembra mais de nada. Suas palavras, ó Deus, são contrárias até mesmo à sua maneira de pensar. Ó Deus poderoso, tenha misericórdia contra o sofrimento da terra. Se eu estou ouvindo só gemido dos povos, nações, tribos e língua, com dores atroz, com dores terríveis, Senhor, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia desta pessoa, meu Pai, que as pernas travaram como paralisia, meu Pai, e esta pessoa não consegue mais movimentar as pernas, estão presas, meu Pai. Agora, Senhor, esperge uma gota do teu sangue sobre esta pessoa, para esta pessoa, Deus, movimentar as suas pernas agora, pelo dom do Espírito Santo. Oh, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia daqueles que não creem na revelação do teu Espírito Santo, que o Senhor está revelando agora. Perdoa eles, meu Pai, porque aqueles que pecarem contra ti, Senhor, serão perdoados, mas aqueles que pecarem contra teu Espírito Santo, Jesus nos diz que aqueles que pecar contra o Espírito Santo, duvidando do dom do Espírito Santo, duvidando da revelação do Espírito Santo, duvidando da operação divina do Espírito Santo, este não será perdoado nem nesta vida, muito menos na vida futura. Ó, meu Deus e meu Pai, não deixe esse povo abrir a boca loucamente, blasfemando do dom celestial, mas tenha misericórdia, tenha compaixão, meu Deus e meu Pai. Quantas revelações tremendas o Senhor tem nos dado, meu Pai. Olha este lar, meu Pai, que recolheu a televisão dentro da sua casa, e Satanás agora entra no seu lar, através da sua televisão, recolhendo o mundo, recolhendo o nudismo, recolhendo a cena de sexo, dentro do seu lar, ó Pai, e por isso o seu lar, agora só enfermidade, só contenda, o casal não se entende mais, brigam até por causa dos programas da televisão. Veja, Senhor, como Satanás entrou neste lar por meio da tela desta televisão, da imagem que foi, entrou pela antena e chegou até a televisão, e agora está dentro da sua casa, a imagem do nudismo, da cena de sexo. Ó Deus poderoso, este lar agora está sendo destruído pelo demônio que penetra penetrou junto com essa cena de sexo, que penetrou junto na tela dessa televisão, com aquelas coisas imorais. Ó Deus poderoso, confirma a misericórdia para esta pessoa entender que ele, como salva em Jesus Cristo, não pode recolher o mundo dentro da sua casa, tem que renunciar o mundo, renunciar o pecado, renunciar as imagens pecaminosas, satânicas e diabólicas, que a imagem da televisão recolhe dentro da sua casa, meu Deus. Tenha misericórdia, tenha compaixão e piedade, ó Pai. Só o Senhor pode socorrer este povo aflito, este povo desesperado, este povo que não tem conhecimento de Deus, como diz a tua palavra. Este povo sofre por falta de conhecimento da minha doutrina. Este povo sofre por falta de conhecimento da minha palavra. Orecanda la basurianda la baia. Tenha misericórdia, meu Deus. Socorra os lares que estão em desespero por causa que eles recolheram o mundo dentro da sua casa, e Satanás entrou junto com as coisas mundanas que eles verem na tela da sua televisão. Ó Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão e piedade àqueles também que recolhem o mundo dentro da sua casa, através do rádio, meu Pai, ouvindo músicas profanas, músicas diabólicas, Senhor, que fala de amor, é carnal, fala de amor sexual. Ó Deus poderoso, tenha misericórdia dos lares dos nossos ouvintes, porque Satanás tem se aproveitado da falta de entendimento de nossos irmãos, de nossas irmãs, dos nossos ouvintes, para enganá-los das mais diversas maneiras, porque ele é astuto, meu Pai. Tu sabe disto, meu Deus. Realiza a tua obra, ilumina todo mundo para renunciar o mundo, o pecado, Senhor, e viver, ó Deus, em temor à tua palavra. Meu Deus, agora o Senhor está me revelando esta criança com a cabeça grande. Esta criança não dorme mais, meu Pai. Só através de medicamentos para esta criança dormir, meu Pai. Oh, meu Deus do céu, quanto sofrimento deste inocente. Oh, Deus, agora no tempo do fim, é coisa terrível ao desespero das famílias, até das criancinhas, sem saber por que estão sofrendo. Nós adultos sabemos, meu Pai, que somos rebeldes, mas esta criança, meu Pai, é por causa da rebeldia dos seus pais, é a rebeldia da sua família, porque aquilo que o homem semear, isto ele colherá. Ei, meu Deus e meu Pai, e o povo não quer aceitar a Jesus, meu Pai, nem mesmo na dor, no sofrimento, na aflição. Nego a sua fé em ti, Senhor. Prefere idolatria, prefere feitiçaria, prefere porfia, prefere coisas que não edifica a sua fé, antes atrapalha a sua vida espiritual, material, física, mental e moral. Ó Deus poderoso, tenha misericórdia. O fim chegou, o fim chegou, Jesus querido, e nós precisamos da tua ajuda, mais do que nunca, para ver a tua obra realizada. Meu Deus e meu Pai, faz a tua obra acontecer agora, lá nos hospitais. Veja, Senhor, esta pessoa que está internada lá, ó Deus, naquele hospital, ó Deus, se contorcendo em dores, mesmo a operação não resolveu, porque o câncer já tomou todo o organismo desta pessoa. E agora, meu Pai, é somente a tua misericórdia, tua compaixão e piedade. Meu Deus e meu Pai, Senhor, estatística que temos visto, meu Pai, ultimamente tem, ó Deus, acrescido o número de cancerosos, meu Deus, no mundo inteiro. Ó, meu Pai, são cerca de 3, 4 milhões de cancerosos no mundo que morrem, ó Pai, Senhor, todo ano. Ó meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia. Ó Deus, enfermidades incuráveis, opera agora na vida deste homem e desta mulher. Meu Deus e meu Pai, esse casal, meu Pai, o Senhor está me mostrando agora que se viraram inimigos, meu Pai, depois de tanto se amarem e se casaram, meu Pai, e agora, Senhor, se tornaram inimigos, estão dormindo até separado de quarto, porque não se dão mais, não se conversam mais, só se conversa através do filho, da filha, que manda perguntar as coisas para a mãe, mesma coisa, a mãe manda o seu filhinho perguntar as coisas para o pai, mas ela mesma, ele mesmo, não se conversa mais. Ó Deus, tenha misericórdia, faz casal discernir que é Satanás, que está destruindo o seu lar, destruindo a sua família. Meu Deus e meu Pai, quantas crianças traumatizadas, meu Pai, por causa da briga do casal, por causa da briga dos seus pais. A criança não sabe se fica a favor do pai ou da mãe e começa a chorar. Ah, oh, meu Deus, e se o Senhor vier, Jesus querido, esse casal de briga com contenda, eles não vão poder subir. É clara a tua palavra que nos ensina, Senhor. Ah, meu Pai, se não perdoar os nossos irmãos, a quem vemos, como iremos, irmãos, alcançar misericórdia? Sim, meu Deus, sim, meu Pai. Ou se você não tem amor nem fé para perdoar a sua própria esposa, perdoar o seu próprio esposo, onde está a fé desse casal, meu Pai? Tenha misericórdia, tenha compaixão e piedade, meu Deus. Esta pessoa, meu Pai, que está com operação marcada, é desse câncer, meu Pai, e ele está desesperada, esta irmã está desesperada, opera ela agora, Senhor, milagrosamente, porque ela sabe que ela vai perder o seio se ela precisar operar, porque o câncer já tomou conta de todo o seio. O Senhor, que é o autor do corpo humano, do organismo humano, opera esta irmã agora. Meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia e compaixão desta pessoa, meu Pai. Olha, com este câncer na boca, ó Senhor, é do lado direito da boca desta pessoa, meu Deus, já não tem mais condições nem de se alimentar. Cura agora, meu Deus e meu Pai, tenha compaixão e piedade. Faz sinais e maravilhas acontecerem agora, neste momento. Ó Deus Todo-Poderoso, bendiz nossos irmãos, irmãos de outros países da terra, que estão clamando conosco, na mesma larga distância. Opera agora mesmo, Senhor, na vida daquela irmã, ó Deus Poderoso, que tem, ó Deus, um câncer muito grande em seu útero, e o médico atestou, e a sua família está preocupada, porque está desalciada. Opera agora, Senhor, na mesma larga distância, aquele câncer no útero desta irmã. Padre Poderoso, o Senhor não somente revela por revelar, o Senhor revela para sanar, é para curar agora, neste momento de oração e de fé. Ó Deus Poderoso, bendiz esses irmãos, ó irmão e irmã, prometam a Deus contar o testemunho, é do milagre recebido agora, através do dom do Espírito Santo, e Deus vai se agradar de ti, e nunca mais essa enfermidade, nunca mais enfermidades terão poder sobre o teu corpo, sobre o teu organismo. Lembra, irmão e irmã, que a palavra de Deus nos diz, ó Pai, que quando Jesus Cristo curou os 10 leprosos, ele mandou que eles fossem até o sacerdote na igreja, na sinagoga dos judeus, para dar testemunho do milagre da cura da lepra, e mandou eles dar a oferta de gratidão pela cura recebida. Oh, meu Deus e meu Pai, quantos irmãos e irmãs são ingratos, não nem agradece ao Senhor, nem conta a bênção recebida, nem conta o milagre alcançado, muito menos leva a ofrenda, o voto de gratidão ao Padre Poderoso. Oh, Deus meu, toca nos corações para sentir as palavras de Cristo que ordenou os desleprosos e testemunhar a cura da lepra. E somente um volveu para Jesus Cristo para agradecer ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu não sei orar, eu não sei pedir, meu Pai. O Senhor está vendo, meu Deus, que eu sou muito fraco, muito débil. Dai-me graça, Senhor. Renova as minhas forças físicas, espirituais, mentais, ó Deus, para que a minha voz seja uma trompeta em cada lar, em cada lugar, cada família, ó Deus poderoso, Deus da minha alma, bendiça a Ciclésia, Deus dos amor, lá de Santiago do Chile e do país do Chile, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, do Peru, bendiça a Ciclésia, Deus dos amor, de Panamá, ó Deus também, ó Deus, lá de Equador, de Colômbia, de Venezuela, da República Dominicana, do Haiti, de todas as ilhas do Caribe, ó Deus poderoso, bendiza a Ciclésia, Deus dos amor, de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala, de Nicarágua, de El Salvador, do México, dos Estados Unidos, do Canadá, que também está orando conosco outra hora, ó Deus poderoso, opera grandes milagres, por amor de tu nome e de tua palavra. Nossos irmãos estão orando conosco outra hora, lá em Portugal, ó Deus, lá na Espanha, lá na França, ó Deus poderoso, lá na Suíça, lá na Suécia, ó Deus poderoso, bendiza a Ciclésia, Deus dos amor, estão orando conosco outro, na Alemanha, na Bélgica, enfim, ó Deus, em todos os países da Europa, que estão clamando conosco outra hora, bendiza este povo maravilhoso, que congrega conosco, na Ciclésia, Deus dos amor, em todos os países da Europa, todos os países europeus, ó Deus poderoso, os irmãos e irmãs também, estão clamando conosco, lá, ó Deus, em Joanesburgo, também cá na cidade de Cabo, também, ó Deus, na Nigéria, ó Deus, Cabo Verde, também, ó Deus poderoso, lá, em tantos outros países da África, estão clamando conosco, muitos países lá, que falam português, ó Pai, são 5 países na África, que as nossas igrejas, a hora está lá ubicada, e eles falam português com nós outros também, ó Deus poderoso, ó bendito teu povo, muito maravilhoso, a igreja, Deus é amor, da Oceania, da Ásia, da África, Senhor, confirma a tua bendição, tenha misericórdia, Senhor, abençoa, Deus, a vida financeira do teu povo, a vida financeira dos irmãos dizimistas, meu Pai, que precisam ter, ó Deus, o pão de cada dia, também terem abundância para dar o dízimo do Senhor na Santa Igreja Pentecostal, Deus é amor, quantão desempregado, Senhor, quantão desempregado, abre a porta de um bom trabalho, de um bom emprego, Senhor, para esses irmãos e irmãs em toda a América do Sul, toda a América Central, ó Deus, em todos os países da terra, posso dar o dízimo do Senhor e das igrejas pentecostal, Deus é amor, lá de seu país, para a igreja, Deus é amor, ter como abrir mais igreja, é no seu próprio país, oriando a labaia, como evangelizar pueblos, nações, tribos e língua. Tenha misericórdia agora, Senhor, continua operando agora, por amor do teu nome e da tua palavra, Senhor, está me revelando esta pessoa, cada vez que nós oramos, ele cai endemoniado. Ó demônio, você não resiste ao poder de Deus. Cada vez que nós oramos, você agita a tua vítima, mas agora você vai sair para nunca mais voltar. Volta em nome, sai em nome de Jesus e não volta mais. Sai em nome de Jesus e não volta mais. Pode levantar, pode levantar. Jesus já te libertou com o seu poder divino e glorioso. Meu Deus e meu Pai, cobre-nos com teu sangue, Jesus. Cobre os ouvintes com teu sangue, carmesim, para que todos recebam perdão, cura, libertação e salvação, Senhor. Grande Deus e Pai, continuamos a clamar por socorro, por misericórdia, Senhor, a favor de todos, milhões e milhões de irmãs, milhões e milhões de irmãos, e os milhões e milhões de ouvintes. Ó Deus, é impossível é podermos, ó Pai, mencionar as massas humanas em todos os países do mundo que oram conosco agora. Meu Deus e meu Pai, o Senhor está me revelando agora, Senhor, este irmão que está sendo ameaçado de morte, Senhor. Repreendo o demônio, demônio assassino. Saia, saia de perseguir este irmão, em nome de Jesus Cristo, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Meu Pai, meu Deus, esta senhora que tomou veneno para se matar, ó Deus, se atoxicou de comprimidos também, já fez duas tentativas de morte, é o diabo, Senhor, e eu repreendo agora. Saia, Satanás! Sai, demônio! De homicida! Sai, demônio homicida! Demônio assassino! Saia dos corpos agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, esta irmã que desviou do Evangelho, porque ela achou que ela não poderia ver escândalo como ela tem visto. Ó, meu Deus, mas é bíblico, fala com ela, meu Pai, com esta irmã, que o que ela está vendo é cumprimento da tua palavra para a vinda de Jesus Cristo. E o Senhor diz, aquele que perseverar até o fim, este é salvo. Persevera, irmão, aos pés de Jesus. Persevera aos pés de Jesus. Passe a congregar conosco na igreja, Deus e amor, porque o ministério que Deus tem na tua vida, minha irmã, meu irmão, não é aí na tua igreja, não. Não é nessa igreja do divórcio, não. Não é nessa igreja aí, é do amor livre, não. O que Deus tem, o ministério que Deus tem na tua vida, é na santa igreja pentecostal, Deus e amor, para te fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não tenha do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, com testemunha intocável. Bendito é teu nome, Senhor, salva os povos, nações, tribos e línguas, meu Pai, que ainda não são salvos. Ó, meu Jesus, o Senhor diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Escolhe agora, meu Pai, esse irmão para ser um servo fiel. Ah, Senhor, escolhe agora esta irmã para ser uma serva fiel a Ti. Ah, Senhor, ó Senhor, porque muitos são chamados, o Senhor nos diz, Jesus querido, e poucos salvam. Salva as almas agora, aonde estiver nós ouvindo, ó Pai, onde estiver orando conosco, dai agora o socorro, a misericórdia, a compaixão. Meu Deus e meu Pai, abençoa que o templo da Tua glória, Senhor. Lembra, meu Pai, que foi o Senhor que falou comigo, escolhendo este amplo local, esse local tão grande. Até hoje, meu Pai, eu lembro da Tua voz, daquele som maravilhoso, da Tua voz que falou comigo, dizendo, meu servo, não és uma benção? Meu Deus do céu, ah, tem sido uma benção, Senhor, e mais será ainda para aqueles que em Ti confiam. Traz Teu povo, Senhor, para congregar conosco, é todos os dias, às 9 horas da manhã, às 2 da tarde e às 7 da noite, e na vigília todas madrugadas, aqui no templo da Tua glória, Senhor, na Avenida do Estado, 4.568, aqui na Baixada do Glicério, no centro da capital paulista. Meu Deus e meu Pai, me usa, Senhor, poderosamente em Tuas mãos, em todas as campanhas que estamos fazendo e que vamos continuar a fazer, por amor do Teu nome e da Tua palavra. Usa-nos, Senhor, como verdadeiro atalaia, do verdadeiro Deus, para anunciar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Me usa, Senhor, com os dons do Teu Espírito Santo, que o povo está orando por mim, para o Senhor me usar, meu Pai. Se o Senhor não me usar, nada poderemos fazer, mas se o Senhor nos usar, oh Pai, as pessoas vão ser ricamente abençoadas, iluminado na Tua palavra, iluminado nos Teus ensinamentos divinos. Meu Deus e meu Pai, confirma as Tuas promessas, por amor do Teu nome e da Tua palavra. Confirma, oh Pai, a doutrina que é pregado em todas as igrejas pentecostal, Deus e amor, diretamente aqui do templo da Tua glória, através, oh Deus, dos meios de comunicações que nós temos, meu Pai, temos anunciado e vamos continuar anunciando o Teu reino celestial, porque o Senhor nos diz para nós gotejarmos a Tua doutrina como orvalho. Bendito é o Teu nome, Senhor, bendito és Tu, e diz mais a Tua palavra, que a Tua doutrina é uma fonte de vida para aqueles que aceitam, aqueles que creem e aceitam a sã doutrina, para eles é uma fonte de vida, e nós somos testemunha, meu Pai, que realmente temos vida, e vida com abundância, através da Tua santa palavra, da Tua santa doutrina. Meu Deus, meu Pai, eu me considero o homem mais feliz do mundo por conhecer e obedecer a Tua santa doutrina. Oricandala basuriandala baia. Meu Deus e meu Pai, quantas vitórias através da Tua doutrina, porque através da doutrina do nosso Jesus é que o nosso Deus e Pai faz a diferença acontecer em nossa vida, em nosso ser. Ariandala bastei, Helicandala baia. Oh, meu Deus e meu Pai, batiza os irmãos com o Espírito Santo agora e com fogo, Senhor, onde estão orando conosco. Traz os obreiros para todas as vigílias, ó Pai, nas nossas sedes regionais em todo o Brasil, nas nossas sedes estaduais e sedes nacionais em todos os países do mundo. Faz os teus servos sentir a necessidade de buscar os dons mais excelentes que o Senhor tem para dar aos teus servos, os dons mais excelentes da Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, responde agora a nossa humilde oração e realiza a Tua obra gloriosa, Tua obra poderosa, por amor do Teu nome e da Tua palavra. Jesus querido, continua salvando as almas, curando os enfermos, resolvendo os problemas dos problemáticos. Tu sabes, meu Pai, que somente é o Senhor para socorrer um povo aflito, um povo tribulado, angustiado, meu Pai. Tem a religião, mas não tem Deus na sua vida. Fala o nome de Jesus, mas não obedece a Jesus. Clama a Deus, mas não se arrepende dos seus pecados, para Deus responder às suas orações. Tenha misericórdia, Pai, tenha compaixão e piedade. Salva todo mundo agora, com teu sangue carmesim, Jesus. Abençoa também o programa A Voz da Libertação, com o qual nós temos esta oportunidade de se comunicarmos com eles às 24 horas, Senhor, através desta cadeia de emissoras em todo o Brasil, todos os países e continentes do mundo. Meu Deus e meu Pai, abençoa os irmãos dizimistas, os irmãos que ajudam a manter este programa no ar, Senhor. Recompensa todo mundo com as Tuas promessas infalíveis, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, não rejeite, Senhor, a nossa fraca pessoa. Não rejeite, Senhor, a nossa humilde oração, mas ensina-nos a se humilhar para Ti com a boca no pó, como diz a palavra do Senhor, para nós humilharmos perante o Senhor, com a boca e la polvo. Irmãos, irmãs, se humilha para Deus agora, Deus vai te exaltar com a grande bendição, com a sanidade divina, com o milagre celestial. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus meu, bendiz as orações que fazemos, ó Deus, para outros países da terra, a predicação também. Toda a semana estamos em contato com os povos, nações, tribos e línguas, através da transmissão, por amor de Tu nome e de Tua palavra. Oh Deus, bendiz as grandes cruzadas, as campanhas realizadas nas igrejas, Deus é amor, todos os países da terra. Senhor, este irmão, o Senhor está me mostrando agora que ele não toma mais a ceia, porque ele está em pecado contra Ti. Arrepende-te agora, meu irmão. Arrepende-te agora, porque senão o Senhor virá contra ti e de ti tirará a tua salvação, tirará do teu lugar o seu catiçal. Arrepende-te agora e abandona os teus pecados e entre em comunhão com Deus para participar da ceia. Você engana os irmãos, as irmãs da igreja, mas a Deus você não engana. Arrepende-te agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro agora para que estão em pecado, Senhor. Ó Jesus querido, perdoa, Senhor, o desviado, aqueles, ó Deus, que se entregaram, ó Deus, às fábulas desta vida, que se entregaram, ó Deus, a todo tipo de pecado. Dá arrependimento agora aos desviados, porque eles conhecem a verdade, Senhor. O crente desviado, ele sabe, meu Deus, se ele não reconciliar com o Senhor, ele vai perecer no fogo do inferno. Prepare este coração agora com arrependimento sincero. Dá arrependimento a este homem, Senhor. Dá arrependimento a esta mulher, Jesus querido, para se arrepender desses pecados terríveis, dessas iniquidades, da vaidade, da carnalidade, ó Deus, de tantas coisas pecaminosa, Senhor, tenha misericórdia. Agora somente o Senhor, aí está, meu Pai, o cumprimento da profecia de Joel, que falou que nos últimos tempos, abominação no lugar santo, mas quem vê, disse Jesus, quem vê, entenda, e o melhor, quem está vendo, fuja, e quem lê a Bíblia, entenda que tudo isto é tempo do fim e fuja do pecado. Lembre, irmãos e irmãs, que Jesus diz: sai dela, povo meu. Você, irmão e irmã, que está nessa igreja, que aceita todo tipo de pecado, de vaidade, daquilo que a palavra de Deus proíbe, sai dela. Jesus está clamando: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, irmãos de outros países da terra. Sai fora hora dessas igrejas que não predica a sã doutrina do Senhor, que não predica a santa palavra do Senhor, porta estreita, caminho angosto, que não prega caminho apertado nem porta estreita. Fuja, irmão, agora mesmo, em nome de Cristo, para a igreja de Deus, amor, que é a única igreja em toda a terra que predica a porta estreita e caminho angosto para você congregar conosco em santificação de teu corpo e tua alma, do teu espírito, irmãos meus, em nome de Cristo, é o Espírito Santo que está abrindo a teu coração, que Deus tem uma grande obra a fazer em tua vida. Não nasce crescia que concorda com o divórcio, que concorda com o pecado, mas Deus tem a grande bendição, grande obra a fazer em tua vida, é aí na santa crescia pentecostal, Deus, amor, aí de todo país, aí do tu, da tua província, aí do teu departamento, aí da tua cidade, congrega com nós outros na santa crescia, Deus, amor, e sentirás a grande diferença que Deus vai causar em tua vida, porque a doutrina do Senhor faz com que Deus Jeová opere de maneira poderosa, fazendo a grande diferença, aricando a labaia, ocorrer em tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Salva a alma agora, Senhor, que vão orar comigo, pedindo perdão dos seus pecados, salvação de suas almas, e todos os nossos odiantes, ore com a missioneira agora, cambiando sua vida para Cristo, para congregar conosco, e cresce a Deus, amor, meus irmãos e irmãs de outros ministérios, ore comigo agora, para passar a congregar conosco, na santa igreja pentecostal, Deus, amor, e explosão de milagro vai ocorrer em tua vida, em tu lugar, em tua família, porque Deus é poderoso. Oricanda la basurianda la baia. Amém, Jesus. Amém. Bênção te dará, te liberta.